dera só namorar. Mas morde o meu beijo com tanto desejo que eu chego a pensar que é paixão. Ela transa comigo, mas foge do meu coração. E vai embora, dizendo é hora de ir, mas logo a gente se vê. Mas foge do meu coração.